Vamos dar abertura a mais um debate da sexta-feira. Muito obrigada também por estarem aqui presentes. Teremos como preleitor hoje o Sr. Gabriel Bortolami, que é pai de Capuchinho, professor doutor na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, antropólogo e orientador de várias monografias do Departamento de Antropologia, abordará sobre o tema Antropologia da Terra e abordará também sobre o valor antropológico da terra, a questão do direito costumário das mulheres sobre a terra e a sua distribuição. Muito obrigada, Sr. Gabriel, por estar aqui conosco pela sexta-feira. Acho que podemos começar. Obrigado, mano. Sou contente que me chame de senhor, apesar de não ter muita massa e andar. Mas, por quanto concerne os livros e os recursos que nos ajudam para poder estudar, aprofundar a cultura, ainda estamos lá. Mas, tanto agradeço o interesse desses meus dois estudantes que provavelmente estão engajados aí dentro. É por isso que eu estou por aqui. E queria dedicar essas minhas palavras ao meu camba, Mariano Campasso, que está morrendo agora. Então, pronto, é com tudo aquilo que ele me disse que eu queria interessar estas palavras. Antes de... Acho um pouco estrangeiro, não é? Ou, contudo, oficialmente pertencente a uma embaixada que acho que é do Canadá, ou não? Exatamente. Pois claro, então pronto. Sim, senhor, eu acho que eu estou a ver balaios, panelas, fogareiros, máscaras, graças ao Canadá, que é uma região muitíssimo extensa, não é? Enquanto nós aqui estamos um pouco apertados, não é? Mas é bom que seja. Seria até na canção, que muitas das vezes... Ngembo maya lalele, ngembo kondele kandanganani kundilue, ngembo maya lalele, ngembo kondele kandanganani kundilue, ngembo, ngembo. Seria uma canção que diz respeito ao fato que afinal havia um ser muito estranho entre os animais. Era que nós em português temos até morcego é que já a palavra diz morcego. Cara, parece rato. Até os dentes é mesmo de rato. Mas veja, eu sou... A minha desculpa. Pode. Mas de fato, sim, é mesmo rato. Mas quero ver qual é o rato com asas. Nunca viram um rato com asas. Mas claro, não. Então disseram, não. Não é nosso. Pronto. Bom, procura da família mesmo desse bicho. Não somos nós. Bom, rato não é. Tem asas. Se calhar é uma ave. Foram chamar as aves. As aves olharam por esse ngembo. Por acaso asas têm, mas já viram uma ave com dentes? Nós temos bico, esse gajo tem dentes, não é nosso mesmo. Andam lá procura bem daquela família. Cara de cão tem, dentes de cão tem. Então vamos procurar a família dele nos cães, pode ser que seja um cão. Foram chamar os cães. Enfim, ficas o fiame. A mudata que engarvou matondo e macaso monan fumo a diama. O agradecimento, do fato eu vos agradeço, e o caso, que é esse que eu estou mastigando, monan fumo, o filho do rei, costuma ficar, enfim, com... Mas se você quiser, pronto, tem aqui, aproveitem, qual é o problema, Deus é grande. Agora, portanto, esta é a antropologia da Terra. No contexto sociocultural onde nós vivemos, além de nós sermos obrigados a elaborar o consentimento entre aqueles que vivem, falam bem, por exemplo, esses mundiais que estão aqui, não são mundiais, vivem à rasca. Se não tivesse alguém com os quais eles se endereçam, falam, se compreendem, explicam, seria um desastre. São já pela natureza das coisas, enquanto homens somos levados a nos relacionar. A antropologia fixa os seus olhares, a sua atenção, na forma com a qual nós elaboramos o consentimento juntamente no ambiente sociocultural onde nós vivemos. Quais são os relacionamentos que marcam? Qual é a qualidade? Quais são as palavras, a linguagem? O influxo, mesmo a análise sociocultural que nós fazemos dentro de uma realidade dessa, nos leva a enriquecer o nosso próprio ponto de vista em base àquilo que o outro me demanda. De fato, a sorte da antropologia é esta. Eu me conheço enquanto estou disposto a acolher o outro. Então, na maneira com a qual eu me relaciono com a alteridade cultural, não, esta é uma terminologia propriamente nossa, enquanto eu elaboro consentimento com aquilo que está perto de mim e que é, além de mim, pertencente a uma outra cultura, a outro mundo, eu me conheço, eu me auto-percebo, porque ele, com um feedback, me demanda, me recoloca a verdadeira imagem que nele eu reproduzo. E então vou me conhecendo a mim. E de fato, a antropologia, além de ser esta característica de abrir-se completamente e continuamente às culturas dos outros, enriquece a própria nossa cultura, porque na medida que eu conheço os outros, me auto-percebo. Esta é a chave interpretativa que pode dar satisfação à compresença num mundo como o nosso de Luanda, de diferentes culturas, que graças a Deus convivem, não andam acurradas, não é? Noutros lugares é problema sério este da convivência de muitas pessoas. Então, aquilo que nos deve fazer refletir profundamente é aquilo de fato que um outro antropólogo, que até esteve perto do Canadá, Franz Uri Boas, nos ensina, através daquela sua postura própria, com a qual ele se configura como um particularista histórico. Ou seja, cada cultura tem a sua relevância e a sua importância. Vejam só que o colono tinha se percebido disso. E os primeiros estudos a nível antropológico foram os colonos a fazê-los. E a maior parte deles estão inscritos naquela colana da Centro de Investigação do Ultramar Português, Junta de Investigação do Ultramar Português. É lá onde temos a maior parte de todos os estudos antropológicos que dizem respeito exatamente à nossa terra. E num leque vastíssimo, a partir da geologia até a meteorologia, eles analisam profundamente e com competência todas as particularidades da cultura angolana. E o que é que eles dão como contribuição? Só que a finalidade de todos esses estudos, sim senhor, era uma finalidade boa enquanto conheciam toda a cultura e davam a fundo, mas servia simplesmente só para eles se organizar melhor numa forma colonial. Então já na finalidade era. Mas, apesar disso, se nós colocamos entre parênteses toda esta finalidade e apreciamos, podemos encontrar verdadeiramente aquilo que de fato é um aporte científico para analisar a cultura. Isso tem uma grande relevância mesmo a nível antropológico. Pronto. Então podemos dizer que temos uma cultura própria, porque nós não precisamos dos brancos que venham aqui para dizer quem somos. Você aceita uma coisa dessa? Vamos lá ver. Nestes dias estou vendo um pouco o influxo e o aporto de Pizarro, né, com todos estes seus espanhóis conquistadores, não é? Que foram ter com as culturas índias do México, os maias, os aztecas, os incas. Agora vamos lá ver. Hoje já não temos nem maias, nem aztecas, nem incas. Naquela altura em que eles vinham, os espanhóis, será que maias, aztecas e incas precisavam dos espanhóis para eles saberem quem são? Nós temos a honra de poder mostrar que, afinal, no fundo, Nós temos patrimônio que é nosso, nos compete. E que nós devemos aprofundar, conhecer e valorizar para transmitir às nossas gerações, de ser capazes de perceber os valores que vêm e poderlos viver numa troca contínua a nível cultural de realidades que enriqueçam as duas partes. Não ser, numa forma infantil, dependentes de que a parte já não funciona segundo moldes. Então tem uma série de saudosismos que nos levam à tradição, não, os nossos velhos, não, mas esse saudosismo já mais não é, senão uma série de maneiras ideológicas de recuperar num passado que mais já não existe. Então devemos ter olhos bem abertos e capacidade de avaliar, ver e criticar numa maneira humana, relacionando-nos dialogalmente, dialogicamente. Portanto, é a antropologia dialógica que nos leva a descobrir no outro quem sou eu de fato. E a minha imagem eu a redescobro quando é reflexa no outro, na mentalidade do outro, na maneira de ser do outro, na maneira de do outro viver, representar-se. É aí que eu me auto-percebo. Então começo a redefinir quais são a minha presença, e as minhas formas, e as minhas palavras, e é um contínuo ajustamento. Esta é a antropologia da Terra. Mas lembra-se uma coisa, antropologia da Terra, bom, temos uma tonelada de antropologias agora, da Terra, do céu, cuidado, não podemos exagerar muito, mas uma coisa é certa, é claro, eu sempre disse, nós temos maneiras, dizemos, metafísica de nos projetar em mundos que provavelmente ultrapassam a nossa capacidade de ser e de ver e de estar. Poderíamos categorizar esse tipo de argumentos com uma única palavra, não é, que aprendemos da filosofia, a metafísica, um mundo metafísico. Bah, vamos lá ver, Platão, o hiperurânio, não é? O mundo das ideias. É tão bonito, sim, é tão bonito, é tão perfeito, pois claro, são conceitos que logicamente são todos conectados, não fazem nem sequer uma dobra, mas eu me vejo projetado em algo que ultrapassa a cotidianidade do meu ser. Bom, não é que a vida diária tenha que ser tão determinante da eu me poder perceber sempre numa maneira contínua de viver do estar que é o dia de hoje e nunca mais mudará, que é a forma com a qual eu acabo a minha vida, que nunca mais se transformará. Não é que eu projetando-me e alienando-me daqui que me... Eu trouxe hoje um livro de Meyassu. Meyassu, juntamente com um outro grupo de antropólogos, não é? Que mais tarde também, dos quais também Balandier irá fazer parte, faz parte de uma corrente da antropologia francesa marxista. E sendo um dos primeiros antropólogos que interpretam a cultura africana, e nesse caso, neste livro, a cultura da mulher africana, em terminologias marxistas, evidentemente que começa a partir dos modos de produção, a partir de todas aquelas categorias marxistas que Marx atribuiu a todas as realidades humanas, sobretudo o trabalho, sobretudo os bens, o consumo, a organização. Muito bem, qual é o interesse desse antropólogo? Ele aplica tudo isso ao mundo da mulher. Mas devagar, a mulher africana não é a mulher de Marx, não é a mulher que Marx conhece. A mulher africana pertence a sistemas culturais que são completamente fora, não é? E ele analisa todo este mundo com as categorias marxistas, mas determinando realidades que até hoje ainda são de interesse. E isto se vê sobretudo numa triangulação, não é? Onde ele coloca três elementos que são fundamentais na vida social africana. O velho, no ápice desse triângulo, o jovem e a mulher. Então, velho, jovem e mulher. Bom, enquanto nós metemos os velhos no ápice, quer dizer que a sociedade podia ser dita presbiterocrática, uma sociedade onde são os velhos que determinam. Mas, de fato, nas sociedades tradicionais, quem dirige são os velhos. Se vocês vão no Sumpi, né, ou vão na Serra de Canda, vão entrar na aldeia de Combo de Ampeveleca, pronto, vão lá ver. Quem que está lá? Está um fumavata, ou seja, está o senhor do povo. Mas se vocês vão perceber bem, ele só determina os relacionamentos, podemos dizer, a nível de administração entre os velhos, entre as famílias. Mas quem determina a vida na organização social daqueles grupos tem uma outra entidade, chamada Fumacanda, ou seja, o senhor da linhagem. Ele que determina, ele que conhece. Conhece os hábitos, os costumes das famílias, conhece a história de cada família que lá se encontra nesta aldeia e tem conta deste substrato para ele se relacionar e ver e admitir e aconselhar, sobretudo quando acontecem mortes e quando acontecem casamentos. Então segundo aquilo que diz Meyassu, uma troca, ou seja, a mulher está no centro de algumas relações que são de poder. Poder mesmo. Ou seja, o jovem pretende a mulher, mas nunca poderá ir ter com a mulher se antes não vai no velho a lhe explicar. De fato, isso se pode de fato ver na nossa cultura, porque no alembamento acontece mesmo isto. No alembamento, quando eu pretendo de casare com uma mulher, será o velho da minha família, da minha linhagem materna, que entra em relacionamento com a família da mulher. Só assim que eu, mais tarde, poderei encontrar a mulher. De outra forma, não há como. Então, afinal, a mulher está no centro do relacionamento entre sociedades, entre os grupos sociais, e determina o bom andamento destas relações. Quer dizer, evita-se sempre contrastes quando a mulher se torna uma forma de união entre grupos diferentes. E se você vê bem, no alembamento entram sempre em profunda e estreita comunhão, até mesmo econômica, porque depois da troca de bens que se vê, e se torna motivo também de novos grupos sociais que se gerem, que se constroem, que se determinam. Agora, tudo isso é interessante vê-lo e aplicá-lo, sobretudo nos modos com os quais também Meyassu, Claude Meyassu, esse grande antropólogo, nos ensina acerca da mulher. Ele escreveu, o título do livro é Mulheres, Granjas e Capitais. E e ele diz que cada mulher corresponde a um banco, é como um banco. Quer dizer, representa tanta riqueza pela família como representa um banco quando numa cidade. Valoriza-se a mulher não simplesmente só como pessoa, mas também como realidade que continua a vida, que é destinada à continuidade da família e da linhagem. E é um elemento importantíssimo este. Portanto, se valoriza. Tanto se valoriza che la cultura africana percepisse questa importanza e colocò la linhagem materna come la responsabile e è quella che gere la procriazione. Portanto, i propri figli pertencem de direito non à família do marido, come in muitas comunità occidentais non somos habituados a ver, mas a família da mãe, da mulher. É ela que de fato tem o poder sobre os filhos e ela que determina profundamente todas estas realidades. Tanta é a importância que a cultura africana atribui à figura da mulher, que podemos dizer a coloca mesmo não somente como centro das relações entre grupos familiares diferentes, mas ao centro da própria organização social africana. Isso é importantíssimo. do outro lado. Agora, como é que nós podemos impostar no dia de hoje, porque nós vivemos hoje, não vivemos com os modos com os quais os velhos antigamente, evidentemente as coisas mudam, e também choramingar muito porque mudaram não é que vale a pena, é melhor se dar conta que apesar da mudança, no dia de hoje nós somos sempre solicitados a mediar aquilo que a tradição antigamente nos deu, com o dia de hoje, com os seus desafios continuamente nos põe, e a nossa verdadeira humanidade se adquire na medida em que eu sei avaliar aquilo que do passado recebi com aquilo que o presente sempre e continuamente me põe. E na medida em que rebusco da tradição aqueles valores que me realizam profundamente e que do ponto de vista identitário me constroem, solicitando sempre e continuamente respostas, respostas, respostas que eu dou diariamente a tudo aquilo que vem de fora, aos desafios que vem de fora. Então, é neste sentido que se pode dizer que há uma antropologia da Terra. Porque é a partir deste tipo de relacionamento e de movimentos que eu me construo como pessoa, como homem, como mulher, e construo o ambiente sociocultural que está ao meu redor. Então, as verdadeiras contribuições que nós, enquanto cultura, podemos dar ao ambiente que está fora de nós é neste sentido. Mas deve ser uma resposta madura. Uma resposta que não depende e não é submissa a lógicas de exploração ou a lógicas de opressão, como também no passado. No passado nós temos esse tipo de relacionamento que se instauraram e sofremos muito por causa disso. Então devemos ter em conta das lições que a história nos dá. Uma história que nós, enquanto antropólogos, somos habituados a vê-la como diacronia, esta liquidez não é, fala, da qual fala Giddens, Arners, Bauman. Quer dizer, nós vivemos exatamente numa sociedade que às vezes nos põe em realidade onde nós nos perdemos, nos liquefamos, e esta liquidez torna-se às vezes prejudicial por aquilo que é o nosso próprio ser, a nossa própria postura identitária. Nós não nos auto-percebemos mais. Por quê? Porque estamos nos dissolvendo, como se o ácido clorídrico dissolvesse uma realidade. Quer dizer, é uma coisa que se desfaz. Não é assim que nós nos construímos. Não é desta maneira que nós nos auto-percebemos. Então, como responder aos desafios da sociedade atual, onde, por vezes, antigamente, é evidente que não se deveria criar movimentos para defender a mulher que está submissa a uma violência doméstica. Não havia como. Se eu tivesse tido desentendimentos, a mulher sempre voltava na família sua e o marido, para poder reconquistá-la, devia se apresentar, prestar serviços, oferecer, só assim que podia recuperar e reaver a mulher em casa. Enquanto hoje, em vez, a mulher, por vezes, é uma imagem que está a ser, de um lado, denigrada, do outro lado, também submissa a lógicas que são de opressão, não é lógica de valorização. Pronto. Mas essas são mudanças que, por vezes, cuja realidade muitas das vezes vieram de fora. Na nossa própria cultura não é assim e nunca foi assim. Aliás, o respeito, nós não chamamos mulher, nós chamamos uma senhora fêmea. A chamamos de senhora, mãe. Quer dizer, projetamos, por vezes, a sua função social relevante, aliás, como nome. E é por isso que nós a consideramos. E nunca mais poderíamos adotar formas que reificam, atornam objeto da nossa própria vida, não é? Pronto, portanto, gosto de poder, enfim, recuperar algumas ideias que meia su mesmo coloca acerca disso. Porque é o centro do relacionamento entre jovens, velhos e o mundo da produção, o mundo da produção mesmo econômica. Jovens e velhos, quer dizer, tradição de um lado, modernidade do outro. E a mulher está no centro. A mulher, enquanto chave de continuidade da vida, representa o elo que une o passado com o futuro. E é através dela que eu me percebo como é que eu posso incidir em realidades que poderão dar continuidade ao meu próprio ser, à minha própria vida. Diz, papá. Doutor, assumindo aqui a responsabilidade de ser o moderador do espaço, porque a nossa colega teve que se ausentar, queria lembrar o doutor que tem mais 5 minutos para abordar aquilo que trouxe para nós e teremos um momento de diálogo, pergunta, respostas, contribuições. E gostava de lhe provocar depois, falar um pouco sobre a questão da distribuição da terra. Queremos olhar a terra como fonte de habitabilidade, fonte de rendimento ou da agricultura e por aí. E ver como é que, doutor, tendo experiência da área do norte, dos Bakongo, do Umbundo, como é que tem sido essa distribuição da herança da terra para as mulheres? Tem sido igual para os homens ou nem por aí? Então, gostava que o doutor tocasse um pouco nisso e olhar sobre este valor desta terra, terra como fonte de habitabilidade, como fonte de produção. Então, 5 minutos para o doutor terminar aquilo que trouxe e depois passarei a palavra para aqui, para interagirmos, conversarmos com perguntas e respostas. Adiantar que a nossa internet não está tão católica, quer dizer, não teremos aquelas perguntas que nós temos recebido dos nossos internautas. Então, tenha bondade, professor. Olha, eu digo uma coisa. Não sei se tu tiveste já uma enxada na mão e ter a tua lavra a dever passar e lavrar, não é? E a tua vizinha de lavra começa ela também a se engrandecer até chegar mesmo no caminho. Até lavrar teu a próprio caminho. Poxa, isso é demais, como é? Você já começa a ficar um pouco furo, mas como? Não só lavra a terra, mas também lavra até a estrada que eu vou percorrer para chegar na lavra. Não pode. Mas essa mulher não percebe como é. De fato, nós temos uma pessoa que sempre permanece no fundo, que às vezes nem emerge, mas é aquele que gere. Os Bakongo chamam Fumo Antoto. É ele que distribui os talhões da terra. E ele que controla. Não, olha, o teu lugar é daquela árvore até o rio. Tradicionalmente, todos sabem qual é o terreno que lhe pertence. E todos ocupam aquilo e exploram. Mas é um terreno socialmente partilhado, ou seja, lá se vê quanta é a importância da cultura africana, porque não é se apropriare por si, é uma gestão comunitária. Uma gestão comunitária no sentido que a terra não é do indivíduo, a terra é da linhagem, pertence à linhagem, pertence ao grupo. O indivíduo, enquanto membro deste grupo, é que trabalha a terra. Então, esta é a coisa. Com o influxo da cultura ocidental, as coisas modificaram. Modificaram no sentido que torna-se real a propriedade privata, propriedade já diz possuir uma coisa. Privada ainda, o sentido do possuir se torna ainda mais limitado, delimitado, não é? E é por isso, antigamente não era necessário ter redes que pudessem delimitare o meu quintal. Não havia. Antigamente si sapeva che eu ia da quella árvore até aquele pau e questi sono os limites que me competem. Não era lá necessário plantare e pá, aí de você se você entra no meu terreno. E naquela a vida era muito mais harmoniosa nesse sentido. E vejam só quanto era importante naquela altura valorizar a terra, porque da terra é que dependia se dependia como comida. Da terra si tirava tutto aquilo che podia facilitare la vita. Sem terra non si podia comere. Então, os che geriam questa realtà era molto mais harmoniosa a gestão. Oggi, invece, os conflitti, oggi invade, oggi, quer dizer, exacerbou-se toda esta realidade. A mulher, o que é que tem a ver em tudo isso? Muito bem. A mulher é a pessoa que representa a linhagem. Quando é o caso, trago a minha mulher, sendo um casamento patrilocal, trago a minha mulher na minha aldeia. Então a mulher deixa os terrenos da sua família lá e vem comigo a viver aqui, na minha aldeia. Na minha aldeia os velhos me deram o terreno e a mulher continua a lavorar, mas trabalha quase numa maneira em que, apesar dela própria não possuir aquilo, ela trabalha para enriquecer a família. Uma vez que o marido morre, ela volta e aquela terra a devolve ao dono, a um fumantoto. É assim que ela regressa na sua aldeia, onde a família dela já vai lhe entregar aquele pedaço de terra a qual ele pertence. Portanto, os relacionamentos na sociedade tal dita tradicional, porque efetivamente também o elemento e o conceito de tradição é muito sujeito a, sobretudo hoje, a uma grande bandalha. Mas havia muita mais harmonia, não tensões, apesar que o lumbo de Mbanza Conga que poderia afirmar se de fato não havia tensões por quanto concerne a terra e a gestão da terra. Mas era muito mais harmonioso. Hoje tudo isso provavelmente daqui a pouco vai se perdendo e entra outro tipo de conceito. E lá também onde Meiaçu é interessante recuperá-lo, não é? As granjas, não é? Pronto, acho que os 5 minutos, se calhar, já foram. Mais 3, senhor. Mais 3, obrigado. Sim. Agora, se fôssemos a ver bem, aquilo que liberta dessas lógicas exclusivistas, não é? Porque o possuir, sobretudo em respeito à terra, é um possuir que realiza cada um que pertence àquela família, não exclui ninguém. De tal maneira, aquilo que a própria terra me dá, por exemplo, na caça. Eu uma noite estava, me encontrava numa aldeia, acho que era Casso II. Estava lá sentado, era noitinha, e vejo furtivamente um caçador com a sua arma e um veado nas costas, né? A entrare só assim, um pouco correndo, ma numa maniera quasi, oh, ma sta fuggendo o quê? No, ele entra, todos os vêm, mas entra assim, numa maniera um pouco assim, não é? Surrateira, e vai em casa. Todo o povo já sabe, epa, apanhou mesmo. Todas as famílias se alegram, epa. Aquele cota apanhou mesmo, pronto. O que é que acontece? Aquele animal deve ser esquartejado e dividido numa maneira que todos recebem uma parte, até os putos, você vê que mesmo os putos que no final acende já a fogueira, porque já vão receber na panela a parte deles, estão lá. Aquilo tudo enriquece, alegra. O chefe do povo, um fumapata, recebe a sua parte. O chefe da família recebe também, os pais da mulher também recebem, o caçador tem a sua pequena parte, e aquele animal, que enfim, mais de que 1,5 metros não tinha, não é, de comprimento, deve ser cortejado por uma infinidade de braços, e todos enriquecem, quer dizer, o partilhar dá alegria à própria vida, e é o verdadeiro elo da sociabilidade africana. A capacidade de socializar do africano é esta, é possuir e gerir os bens da terra numa maneira participativa. Se nós tivéssemos que ver bem, na mentalidade ocidentale capitalistica não é assim. Cada um fecha quantos cadeados, e quantas fábricas de serraduras hoje não temos para fechar isto, fechar aquilo, gradamento aqui, gradamento aí, quer dizer, até em cima está tudo gradeado, estamos fechados em cadeias. e a casa se tornou mesmo cadeia. Não é, não, quer dizer, isto não pertence à nossa maneira de ser, de viver e de gerir a vida e os bens. Porque desde então sempre eram socializados. E é lá que cada um, mesmo o pobre desgraçado, sempre participava daquilo que o outro lhe dava e tinha. Então, a circulação dos bens é aquilo que verdadeiramente dá satisfação à cultura própria africana. A mulher está no centro destas trocas, está no centro destes movimentos de bens. E é lá que ela, onde ela valoriza o seu próprio ser e a sua própria vida, a sua própria maneira de ser mulher africana. Quer dizer, já são 5 minutos, acho. Ok, tá. Uma salva de palmas, por favor. Ouvimos muito bem a explanação que o doutor fez e eu vou passar a palavra deste lado para quem tiver alguma questão, alguma contribuição, de acordo com aquilo que nós vimos, ou outros elementos também que escapou e nós não referimos, que está ligado ao nosso tema, então temos a bondade para quem quer ser primeiro a intervir. Faz favor. Nossa, se precisa ser de uma apresentação. É importante situarmos. Eu sou Francisco Tunga Alberto e pertenço à União Tradicional Congo. E gostaria de comentar aonde que o professor terminou, que como é que tudo que vem, que pertence à terra, faz alegria. Então, principalmente, tudo que é consumível, que não pode ir à venda, primeiramente pensar aos homens, às famílias. É legislado, chama-se Diamulungila Kadiamuyukutaku. Em língua de Camões significa o que recebemos tem que servir todos, mas não em você ficar como você. Yeah, não é nada disso. Essa legislação não está no papel, mas transita em todos os séculos e anos. Então, é lá onde vem o Ieto, Kimfamfa, Kimpinga-mpinga, Avoca-muntegra-go, Moana, Avoca-moana-go, Moana-kais. Não sei como se diz isso. Os que moram deixam para os que seguem. Porque os que irão substituir podem ser filhos, netos, mas é assim. Apesar de não se encontrar no papel, mas está bem respeitado por todos os níveis. Agora, falando das terras, professor, posso dizer que eu faço estudos sobre a congolosia, que significa Congo e Kisikongo. Quer dizer, muita gente é Kimbundo, mas não tem nada de Kimbundo. Você vai dizer que eu sou Choco, mas de Choco não ficaste com nada. É por isso que estamos a fazer esse estudo sobre a cosmologia. Quer dizer, estudar a parte da antropologia que os Balandier, não sei o que mais, não conseguiram ouvir dos nossos antepassados. Minimamente, mesmo a divisão da terra que dizia quando palestramos por aqui, é que onde vem as autarquias, Tama, Tanga, Tauca, é lá nas terras. E o governo local já está montado, não precisa mais mandar lá autarcas, que pode vir de uma outra parte. É aquilo que o professor estabeleceu, que é uma complementaridade. Antes do professor comentar, vamos ouvir o Luís Lemos. Ah, ok. Professor, se calhar dizer, eu estou muito admirado por esse nível de sabedoria. Na verdade, devo dizer que nós temos um grande investigador de antropologia no país. Professor, eu queria só saber, o doutor tem algum livro escrito que fala da antropologia fundamentalmente africana e particularmente angolana? Essa é a primeira questão. Sim, publiquei no... na... no 2017, esse livro, Feitiços e Crenças Religiosas dos Bakongo, foi publicado na Henry Lincoln University Press de Roma. São muitas páginas, são cerca de 465 páginas. É claro que não é história, é antropologia, é uma análise antropológica de um espécime da cultura própria dos Bakongo, não é? É a publicação, enfim. Tenho outros artigos, mas este aqui, de fato, é aquele. Para responder o mais velho. Não, funda que matou no todo mundo. É como aquela de a mutata que engana a vó. Vana quan quaiaco, vana qua fumo quiaco. Quer dizer, na medida em que eu dou ao outro, afinal recebo na minha própria barriga, não é? Me alimento porque dou ao outro. Vejam só como é que a riqueza deste provérbio, não é? Vana quan quaiaco, dá ao outro, vana qua vumo quiaco. Você estás dando mesmo a tua própria barriga. É um simples provérbio, mas que demonstra quanto importante é a reciprocidade, a lei da reciprocidade entre os grupos, entre as famílias, né? E é lá que é tudo sociabilizado, quer dizer, a capacidade de socializar do africano é a própria riqueza da humanidade africana. Noutros mundos isto é presente, mas não existe com a riqueza, com a qualidade com a qual isto aqui se apresenta. Bacaladiá, bacalamóquina. Estão comendo, estão conversando. Não é uma conversa sem mastigar alguma coisa. E é aquilo que enriquece a nossa vida, enriquece o nosso relacionamento. Quer dizer, não é tudo é sozinho, não é? Tudo se gere individualmente, numa maneira que até exclui o outro. Não. Este é o triunfo da mentalidade própria africana, e eu acho que é o aporte que a África deve dar num mundo onde as lógicas de privatização e de exclusividade são determinantes, às vezes. E é lá onde a África deve dar o seu próprio aporte, mesmo cultural, eu digo. E se tivéssemos que buscar na cultura africana, mas também na paremiologia africana, não é? Nesta grande sabedoria que os velhos sempre nos deram a partir desde então. Quantos elementos nós podemos tirar, não é? Até só a própria conversa entre velhos, que às vezes só se limita a um provérbio e o outro responde com outro provérbio. Veja a sua profundidade e a capacidade de se transpor num plano que não é banal. Não é aquilo da materialidade banal, mas se entra dentro alusões, apreciações, capacidade sábia, com sabedoria, de poder transformar e transfundir a realidade, dando-lhe significado. É uma forma de simbolismo excelente, difícil de encontrar na banalidade do discorrer de pessoas que só estão ligadas à massa ou à materialidade. Uma maneira muito elaborada, e isto é típico dos velhos. Por isso que eu agradeço o fato que os velhos sempre foram aqueles que me ensinaram, não é? Ok, se calhar eu gostava de provocar o professor, né, para uma questão, quando se refere à responsabilidade do Fumankanda e Fumavata na distribuição da terra. Até que ponto limita-se com a questão do direito convencional, que diz que a terra é propriedade original do Estado. Só o Estado é que tem a responsabilidade de conceder. como Fuma Vata ou Fuma Kanda poderá estar limitado, ligando isso ao direito convencional? Há aqui umas precisações que se devem fazer. Primeiro, antes de tudo, a própria organização social específica de cada cultura. Bom, nós quando falamos de Fuma Vata, Fuma Kanda, Fuma Antoto, falamos de, dos Bakongo, nesse caso. Os Aquatimbundos sempre tem também outro tipo de formas. Vamos no Xokwe, é diferente. No Zovimbundo é também diferente. Vamos no Kwanyama, também é diferente. No Nguangela também é diferente. Mas entramos no específico, por exemplo, desta cultura, da cultura dos Bakongo. Cada pessoa tem a sua função que lhe é atribuída do grupo, da Kanda, nesse caso, não individualmente, mas a Kanda que atribui a ele uma função e uma identidade. E ele, a representar esta identidade e a exercitar esta função naquele grupo, realiza a comunidade, cria a comunidade. Mas subdividindo os âmbitos específicos. Quando tu falas de Mfumo Akanda, é a família que entra. Quando tu falas de Mfumo Abata, é a administração da aldeia que entra. Quando tu falas de Mfumo Antoto, é a subdivisão do terreno. Quando tu falas de Nganga, é a administração de todo o mundo religioso, das crenças, não é? Enfim, cada qual tem o seu âmbito e harmonicamente com o outro, porque depois de vez em quando se reúne, conversam, sobretudo quando tem problemas, cada um dá o seu aporte e tomam e elaboram o consentimento entre o grupo que depois cria, realiza, organiza. Agora, em relação à terra, é a mesma coisa. Apesar da terra não ser só o único bem que se gera dentro de uma realidade como esta. Quais são os relacionamentos com o Estado e com este tipo de realidade? O Estado, nós falamos do Estado como entidade abstrata, mas o Estado é feito de elementos que vêm deste tipo de famílias. O tal Estado juridicamente organizado, o tal Estado politicamente construído, não é mais nem menos que uma elaboração deste sistema numa maneira nacional, numa maneira estatal, numa configuração não simplesmente só de uma aldeia, mas de uma nação. Então, houve um percurso, às vezes harmônico, às vezes um percurso onde nós temos 30 e tal anos de guerra acerca disso, onde nós chegamos. Agora, esta ideia que amadureceu não entra em contraste com este tipo de mundos ao qual nós pertencemos. Porque a função ideológica, nesse sentido, que acumula uma determinada configuração política, não entra em contraste com os elementos que desde então sempre se pronunciaram acerca desse tipo de âmbito da gestão da terra. Então, aí se elabora uma nova forma de jurisprudência que respeita os princípios autárquicos, neste caso, destes grupos que se subdividem. Portanto, as autarquias, até que enfim, parece que vão ter a própria voz para se exprimir qual é o seu próprio parecer, não é? E pronto, se... em Kikongo temos um provérbio, Vodiata, quella untuala, talakunima kawonga konga, angosi quendela. Se você está a andar numa viagem, não é? Faz favor, olha de vez em quando atrás. Não é que seja questão de medo que você tenha, não é medo. Mas assim ganha juízo, ganha experiência. Passaste o buraco está à frente, vai evitá-lo. Tivesse um problema, agora já tem a possibilidade de poderlo desviar, não é? Engangos e quendela. Quer dizer, na gestão da nossa vida, mesmo na gestão dos bens comunitários, engangos e quendela. Vai à frente sem excluir o outro, vai à frente sem te apropriar pessoalmente daquilo que. Aquilo que é um pouco a vergonha, não é? Que nós estamos a observar, é esse tipo de apropriação individual, em ideologia que deviam ter sido até comunista. Quer dizer, exatamente o contrário daquilo que os tais que afirmavam e professavam essa ideologia acabaram de cumprir. E esse é um desastre. Portanto, então, é lá nesse sentido que engano si prende lá. Vai à frente, tendo em conta daquilo que são os verdadeiros teus princípios, e vai gerindo-os e encontrará satisfação na tua vida. Portanto, eu acho que a antropologia, nesse sentido, tem muito a dizer. E por vezes, os antropólogos, até agora, daquilo que eu vejo, sempre foram excluídos desse tipo de abordagens. Se tivesse que ter dado o seu aporte, não teríamos chegado a contradições como essas, sem dúvida. Professor, se realmente está interessante, mas há aqui uma questão que eu gostaria que o professor nos ajudasse a entender. Porque... Desculpa, poderia apresentar-se? Sou o Adão Adriano, sou o cidadão. Né? Essa questão da solidariedade, essa questão da partilha social, esta questão, quer dizer, são valores que realmente, quando analisamos, caem no ideal, dizemos assim, é assim que deveria ser, mas quando olhamos na realidade, no dia a dia, na vida das pessoas, no que está a acontecer agora, isso está muito distante, isso são coisas de ontem. Professores, vocês que estão a estudar, está o professor Targo, está o outro colega aqui. Está muito. Exatamente. Quantas comunidades hoje ainda estão a praticar isso no nosso país? Olha, há por vezes uma... uma maneira de gerir os problemas que é muito diferente. Num contexto, entre aspas, tradicional, a sociedade é muito atenta a evitar cada apropriação individual, porque o próprio que se atribui funções pessoalmente, individualmente, vem de vez em quando, é obrigado a reformular a sua presença. Porque o contesto sta sempre a dire no, non è così. Então ele, a una certa altura tem che acabare e dire ok, então revisa, reformula a sua presenza in ordine a propria gestione do che è o bem comunitário. A comunità sta attenta e partilha e consolida o seu proprio modo di pensare, elaborando un consentimento che è sempre o gioco da gestione do potere. O potere non è un potere autocratico, ma è un potere gerido no consentimento che deve essere elaborato continuamente con l'altro, che tem funções tanto quanto importanti come as tuas funções. Elaborando esse consentimento, è evidentemente che se elimina sempre a gestione impropria do bem che è comunitario. Questa è a ricchezza do pensamento tradizionale. É isto que por vezes falta em sociedades complexas, como estas que podemos ver aqui, estas sociedades urbanas, não é, de Luanda. Na tradição sempre havia esta tensão de não... E é claro, nós temos indivíduos e qualidades de indivíduos às quais se qualificam exatamente por indivíduos que por vezes têm esse tipo de tendência. Mas mais cedo, a sociedade se organiza e o reformula e ele devagar numa pedagogia social, política. Pronto, ele retoma, reformula a sua presença. Então se evitam exagerações que nós somos habituados a ver nesse tipo de... Então, é bom rebuscar aquilo que na sociedade simples se torna harmonia na gestão do bem público. E na corresponsabilização de todos à gestão deste bem público. Este é que, por vezes, impede de evoluir, de ir à frente, de se organizar melhor, não é? Porque depois, mais tarde, quando um se apropria, se vê que o aberto é do outro. Desliga e, afinal, o bem que devia progredir se transforma e se degenera. Quer dizer, há um estrago que se opera porque cada um diz, epa, isso não é comigo, é com ele. Então deixa que seja ele. É por isso que para tapar um buraco, tem que se esperar que seja a administração a dizer, não, vamos tapar tudo o buraco. Mas tu que passas aí todos os dias com o teu carro, minimamente poderás buscar uma pá para tapá-lo. Não, não me compete, não sou eu. Pronto, então, fracassa as molas, fura os pneus, cai lá dentro, mas tu não vai tapá-lo, é porque do outro. Imagina se precisa chegar a formas assim. É por isso que a participação coletiva é a chave para poder gerir o bem comum. Mas, o Samunga, colaborador aqui na VW. Sim. Obrigado, professor, pela aula magna, está sendo de facto muito interessante. Para dizer ao Adriano, eu penso que a explanação do professor foi enfática. Eu penso que esta questão da partilha e solidariedade não se perdeu no seu todo. Nós mesmo, enquanto agentes comunitários, temos estado a viver experiências muito interessantes. Aliás, o mês passado ainda vivemos uma experiência idêntica. Estivemos no Moza Sul, numa comunidade, pronto, olhas para a comunidade, está próximo da sede do município, foi melhor fazer uma atividade. Tu olhas para aquela comunidade, entendes que provavelmente é pobre ou não, mas fomos acolhidos de uma forma muito interessante. As pessoas recolheram um bocado que tinham e nos deram, inclusive deram-nos um cabrito. Lembra-se, né? Isso foi no Moza Sul, recentemente, na Kibala. Significa dizer que as coisas não se perderam assim no seu todo. Mesmo aqui em Luanda, quando nós estamos a trabalhar aqui com grupos comunitários e tudo mais, olha o esforço que eles fazem. Trazem sempre uma esguba, trazem sempre uma mandioca, uma bombom para comermos, né? Sim. Não é aquele todo, mas ainda está presente. Ainda está presente, não na dimensão que sequer como queríamos que fosse, mas ainda está presente. Era só para dar uma parte. Sim, professor. Eu estava colocando a perspectiva daquela estrutura, estamos diante de dois estudiosos da cultura Bakom, que têm a referência da organização cultural das comunidades do Bakom, um todo, não sei o quê, o capitão sabe melhor dizer isso do que eu. Com essa estrutura tradicional, eu queria saber quantas comunidades ainda estão a praticar isso nesse grupo do Bakom. Né? A questão foi mais nessa direção. Acho que o interior está praticado. Talvez aqui em Luanda, tendo em conta essa diversidade cultural que vivemos, é onde estamos a perder isso. Ainda assim, mas não sei se o professor poderia... Não, mas mesmo aqui em Luanda, existe ainda esse tipo de... É claro que, por vezes, as lógicas da maior parte, mas as famílias ainda comunicam, quer dizer, o vizinho se tornou aquele que possui também a chave do meu portão. É, o vizinho controla a minha casa e é ele que olha e diz não. Quer dizer, o vizinho se torna família. Sim. E a maca maior é aquela de se meter contra ele, porque é tua família, te cuida, está perto de ti e é com o vizinho que eu vivo. E grande solidariedade com o mundo onde eu me ponho, né? Portanto, em vez disso, não é no mundo ocidental, não é isto. Tu podes morrer e o vizinho nem se percebe que estás lá há uma semana morto, estás a apodrecer. Okay, vamos aqui dar oportunidade ao senhor. Sou Tiago Assis, sou arquiteto. Professor, estas comunidades têm vindo a perder os jovens. Procuram melhores condições de vida, procuram a modernidade, deslocam-se para os centros de consumo, para as cidades, por assim dizer. E estas comunidades, na verdade, vão perdendo. Vão perdendo os seus jovens, vão perdendo pessoas. O que é que nós podemos fazer, a sociedade moderna, ou os intervenientes ativos da sociedade, podem fazer para que estas comunidades se tornem resilientes ao longo do tempo, que continuem a ser como são, obviamente adaptadas, ajustadas aos tempos modernos? O que nós podemos esperar disto? Bom, tem uma história. A história de um bembambemba. Bembambemba, velho Coluanda. Velho Coluanda, ii! Oh, muito certo, ii! Em que amamos? Velho, muito como é que aqui? Ei, Luanda, banza nene! Banza nene, ii! Dala, e chavou! E quem vuoi che inghi? Ehi, bemba bemba quelli. Quelli, quelli, quelli, quelli. Wow, non puoi mosci, e bemba bemba, ho avuto che di qua. Ho avuto che di, ehi, canzia we, culo anda we. Ah, awo, awo, awo kamaka ko, awo, awo, awo kamaka ko. Quasi asso stelle, non è? Acabei de contar uma história que faz parte mesmo da tradição dos bacongos. Uma borboleta, macaon, não é? Até que fim decidiu de sair do seu próprio ambiente, da mata, e ir em Luanda, porque Luanda era a grande cidade, era uma cidade que possuía tudo, e ela até que enfim decidiu, vou aproveitar da vida de Luanda, vou me enriquecer. Pronto, todo o grupo dos outros, dos animais, dos outros, se reuniram. Mas vai mesmo? Sim, vou. Poxa, sim, sim, você tem muita sorte. É, vou mesmo, vou. Foi, epa. Todos comentaram, fui mesmo? Foi. Poxa, foi em Luanda. Aí eu era. Foi mesmo, foi. Passa um ano. E a borboleta volta, bem, bem, bem, vou tomar de quando. E todos se reuniram. Então, como é? A reação dela não foi tão entusiasta. Começou a meter as asas. Alô, alô, alô, calma, calma. Aí, não tem mesmo mato. A desilusão, não é? A desilusão de uma realidade que se sonhava de poder encontrar e que se constata que não é. Muitas das vezes os nossos jovens, atordoados por movimentos globais, por realidades que é na imprensa, é na música, é na cultura, é se propaganda como realidades totalizantes, quer dizer, a atenção é completamente envolvida nisso e o jovem sonha. Que até que enfim vai encontrar aquilo que o enriquece, aquilo que o realiza profundamente, mas que mais tarde, mais cedo, se torna desilusão. Nós vivemos continuamente, na nossa universidade, ao contato com os colegas, não é? se vê claramente quantos sonhos se transformam em frustrações, em realidades que afinal não significam, não realizam, não alcançam. E se torna de fato a desilusões. Então é lá que o jovem começa a abanar a cabeça e se torna triste. Enquanto a viagem, vejam só, se fôssemos ver, porque isto também entra dentro da antropologia da viagem, que é uma das particularidades até da antropologia. Antigamente, quando alguém ia e voltava sempre com uma árvore, uma planta, que plantava, e disse, poça. É assim que, no Pino Futa, você encontra que afinal tem muitos imbondeiros. Iam em Luanda, voltavam, traziam, plantavam um imbondeiro. Ou iam em Luanda, voltavam, traziam um coqueiro. E a partir dos coqueiros se podia saber quantas pessoas tinham ido e voltaram. Portanto, ou voltavam, iam mesmo até no quando voltavam com o quê? Um mucive. Pronto, o mucive cresceu. Você epa. Quer dizer, a riqueza da experiência que eu vivi lá, que se diventa depois patrimônio comum daquela comunidade. E a comunidade rejubila porque aquilo que eu vivi lá se torna depois mais tarde história própria deles. E eu entro dentro dessa comunhão de vida e de experiências que enriqueço. O que estraga não é tanto esse pirilampus de bens que se podem adquirir com pouca economia. O que estraga é a falta de condivisão desse mundo que pode se transformar como experiência socializante que te constrói. Acerca disso, tem experiências interessantes em Kinshasa, de nossos jovens que, como entre nós, vendem encadeados no 1º de maio por um ano inteiro, não é? Na rua, param todos os carros cadeado, ok? Ou chave disso, ou parafuso daquilo, ou chave de fenda, não sei o quê, não é? Conseguem reunir o dinheiro necessário para fazer a viagem de Kinshasa até Paris, vão em Paris, passam lá só uma semana, vivem como, sim senhor, casaco, sapato a ponte, que numa forma elegante, Uma semana para depois voltar outra vez a vender cadeado por um ano. É a experiência de alguns jovens em que, e foi escrito um livro muitíssimo interessante, onde se vê que afinal se posso viver um dia como um leão, mas 100 anos como velho. É, sim, é interessante estas vezes. Cada um depois vive, elabora, sente, organiza-se, não é? Mas qual é, em vez, porque nós, o senhor é arquiteto, a sua função não é simplesmente só de construir casas, mas é de criar estruturas num âmbito que depois, mais tarde, se transforma em região, se transforma em província, não é? E a presença destas construções indicam a relevância e a performance de um contexto sociocultural que, através dos edifícios, se manifesta, se transforma. Veja só, por exemplo, Anduro, onde as mamás sempre bom, bom, bom, bom, bom, batem o milho deles, não é? São habituadas a bater o milho deles e a cozinhar o seu funge. Agora, centralidades. Cimento até sétimo andar em pleno ambiente rural. Que contraste! A mamã no sétimo andar vai conseguir pisar o pilão mesmo? Como é que vão cozinhar? Sempre foram habituados desta maneira. Você lhe construiu agora um prédio de sétimo andar. E aquilo você diz que é o máximo da civilização, é o máximo, eu diria, a falta de não ter em conta de elementos culturais que pertencem a um contexto social dá a possibilidade de cometer erros graves e contrastes, porque mais tarde, depois, ou aquilo, quantos velhos no Quilamba, basta ver nesses nossos prédios do Quilamba, não conseguem descer do sétimo andar porque o elevador não funciona. E não consegue fazer todas aquelas escadas. E deve ir lá, e há um jovem que é obrigado a subir na escada e lhe dar já de comer, porque está lá tão em cima que ele não consegue vir abaixo mais. É necessário chegar a esse tipo de aberrações para poder... Portanto, estão a perceber, mesmo até com as construções, quanto importante é, em vez de ter em conta de uma realidade que deve ser harmônica, ter em conta dos elementos socioculturais que pertencem a uma identidade de um povo, para depois agir, mesmo em termos também arquitetônicos. Já? Sim. Nós temos visto que isto tem-se passado com as centralidades, e não só com as centralidades, tem havido um esforço de fazer também aldeias, não, é? Não deixam de ser centralidades, dado o seu contexto, a escala mais pequena. Mas essas aldeias têm sido voltadas ao abandono, eventualmente por falta destes elementos que o professor disse, dos elementos culturais inseridos em ambiente social. Portanto, mudando de escala, deixando de ser arquiteto para ser urbanista, que nós podemos fazer. Porque elas estão lá, no meio do mato, com capim, as pessoas vivem no sítio, não se reveem naquelas construções. Não só às vezes por falta de infraestruturas, que também não ajuda, não contribui, mas porque realmente uma habitação não é quatro paredes e um teto, é mais do que isso. Esse é um problema, evidentemente, que eu não vou responder, só vou acrescentar uma outra coisa. Vejam só, por exemplo, nós temos uma planta, a moringa, até que, enfim, o mundo da medicina se apercebeu da importância da moringa. E agora estão a produzir moringa por aí, moringa por lá, plantações mesmo de moringa. Nós nos rimos, porque a moringa é uma árvore, uma como a outra. Poça, lavras de moringa, é interessante. Quer dizer, até que enfim se aperceberam da propriedade terapêutica da moringa. E o pensamento de lucro econômico investir moringas em todo canto. Olá, sim senhor, graças a Deus. Mas na gestão harmônica da vida social, que sempre na tradição houve, sim, há a moringa, mas há também a casca de manga, por exemplo, ou há também a raiz do umbango, por exemplo, ou há também, quer dizer, proveito de tudo aquilo que a realidade, mas mantenho aquilo como está. E é lá onde eu me sinto, onde é lá onde eu vivo. Agora, o intervir socialmente em contextos públicos, em base a ideias de lucro ou de organizações sociais que respondem a modelos que não são daquela terra, dão sempre, provavelmente, problemas que mais tarde ou mais cedo determinam pouco inserimento, pouco respeito, pouca... E são destinados a criar aberrações, por exemplo. Porque eu, que estava habituado a conversar com o vizinho, a beber o meu copo de maluva juntamente com os outros velhos, agora me encontro num andar fechado, num quarto de cimento, em cima não se vê o sol. Para ir, eu só tenho que ir no quarto de banho, abrir metade da janela que eu partilho com a janela do outro homem para ver como é que é essa é vida. Que dissemos? Vamos andando em banco. Ok, eu teria uma outra questão, se calhar um pouco ligado à igualdade de género. Talvez a esse mês discute-se é importante, igualdade de género e por aí. Mas o professor tocou uma coisa de que quando a mulher é mantida e é levada para uma aldeia, automaticamente passa a adquirir aquelas terras do homem que lhe manda. E depois, se esse homem morrer, devolve as terras e volta para as terras dela. Sim. Mas também eu não cresci em Luanda, como sabe, sou da cultura Apolo. Eu não tinha como influenciar, mas é aquilo que existe, pelo menos naquilo que é a minha família. De que toda mulher que é mantida, a partir do momento que é mantida, ela já não tem direito da terra. Automaticamente ganha a terra no homem que lhe manda. Se volta, já não tem terra aqui. É o que acontece às vezes em algumas famílias, quando falamos da herança de uma habitação, às vezes o jovem constrói no terreno do pai e a mulher não tem como construir no terreno do pai. Não sei o que é que acontece, não sei qual é o conhecimento que você tem, sendo alguém muito experiente sobre essas culturas. Não sei se nas outras realidades isso existe, se é normal existir, não sei o que é que tem. Há um problema fundamental que às vezes é um dos elementos que não é tão, enfim, viável na cultura, é o fato que quando morre o marido, quando morre, muitas das vezes a família do marido se reapropria da casa, do marido, dos bens do marido, do que, e a mulher com os filhos é obrigada a uma certa altura voltar na sua aldeia. Perde quase tudo. Este é um problema que às vezes já era de sabores a nível social, não é? Tanto para te dizer que às vezes a morte é um elemento que disturba tão profundamente o contexto da comunhão social, onde às vezes se criam situações aberrantes. E a mulher que tinha alguma coisa praticamente é reenviada na casa da família dela sem nada. Isso muitas das vezes é que acontece. E às vezes não encontram o amparo quando volta. Quer dizer, a família é sempre família. Não é que possa, sobretudo quando ela tem filhos, porque os filhos enriquecem sempre o grupo. Portanto, aí sempre tem proteção e acolhimento, até se for bem, não é? Qual é a resposta em vez de que a cultura às vezes dá? É no instituto, em instituições que nós às vezes estamos assim um pouco curiosos, no sentido que, por vezes, o irmão do falecido toma conta da viúva e dos filhos, assumindo-os na sua própria família. Esta instituição, muitas das vezes, existe. Quer dizer, a cultura, a organização familiar, elaborou modelos nesse sentido de resposta a problemáticas que a morte cria dentro do contexto sociocultural. É interessante também monitorizar esse tipo de aspectos. Ok. Sem outras questões adicionais? Não, alguma coisa que eu possa acrescentar? Sim. Ele disse que um provérbio: Moana futa colongo. Cafuta com o João. Mas quando o João se engole, isso significa o quê? A mulher casada pode encontrar circunstâncias lá onde casou, ou então foi, e pode ser rejeitada, mas nunca com a sua família. Nunca. Assim. Quer dizer, contraria aquilo que eu disse de que quando volta para casa. Vai perder tudo. Não perde tudo. É. Mas não é tudo de não lhe receber, não é isso que eu queria dizer. Questões de terra. Se ele receber. Não tem uma terra própria dela mesmo que ela deve. Se ele receber, terá que voltar mais. A Fumacanda, Fumacanda que pertence ao relacionamento, que tem palavras para dizer, de hora de terra, brigar, e voltam no sistema das autarquias. Okay. Vai lá, fica por aí, vamos marcando. Você estava trabalhando aqui, nasceram outros, agora você vai ficar aqui. Ainda estou dama, eu sinto tal que. Você vai ficar por aí. A democracia nunca, não, as autarquias nunca foi um sistema importado. É mesmo daqui. Mas eu estava a perguntar quais são as comunidades que ainda estão a praticar isso, para fazermos lá para estudar e recuperar. Se perderam um pouco. Permite-me, relativamente à pergunta. Ser capitão, quando que a mulher é tirada da família, está e levada para o mundo. A realidade, na minha realidade, que é eu que vou falar do Oxiwambo, né? Yeah. Aproveita, como é que tem sido? Como tem sido, é assim. É o mesmo modelo, apesar de que nós, os homens Oxiwambo, somos obrigados, ou seja, somos incutidos uma realidade de que quando eu vou fazer uma casa, tenho que fazer a casa contando com as minhas irmãs ou meu sobrinho um dia, qualquer situação, voltar em casa. Ou seja, não vai na casa do pai, de onde ele saiu, mas eu, o irmão, sou o irmão mais velho ou menor da família, do clã, dessa aí, eu tenho que fazer uma casa contando com as minhas irmãs, minhas sobrinhas, um dia perder o marido, um dia qualquer situação, não se comportar bem com o pai dele, tem que vir na casa do tio da família ou de um primo da família materna. Quer dizer, nós homens, quando fizemos as casas, eu fiz uma casa só para minha mulher e meus filhos. Nós escondamos com os nossos sobrinhos, escondamos com as nossas irmãs. Por exemplo, nós, os Ovalangos, temos essa é uma responsabilidade. E até agora, falamos uma outra coisa, aquela divisão dos bens. Quando o papá estava falando que o caçador apanhou um animal e depois se dividiu. Seja nós, por exemplo, os Valuambo também tem o mesmo modo. Quando abate um animal, seja o objetivo é para vender, o objetivo dos Valuambo não é sempre para fazer outra coisa, seja o objetivo para vender. Todas as pessoas que tiveram no ato de preparação do animal, todo mundo tem que tirar outra queira saber qualquer coisa. E até o próprio animal tem já a parte com os miúdos de idade X esse é para a senhora que estava a passar, esse é para os vizinhos, está vendo? Os vizinhos ossos. Esse é para os cães que tiveram na casa. Não, eu estava falando do abatimento, a vaca. Sim, a vaca. Nós batemos, tem aquelas pessoas que ajudam, não é? Preparar aquilo. Mas todos os rapazes que estão lá do vão receber, e todos os rapazes da aldeia que pasta vão ser chamados e entregam no fulano. Vai lá fora, chama o fulano, entrega no fulano, receber. Isso até hoje continua no jogo, a vão continua até hoje. E até que estão mais de assumir a responsabilidade com as irmãs, até hoje, até não assumiram liberdade. Eu tenho que ter uma casa no quinto, um dia as minhas irmãs tiverem meu marido e não estão bem, não tem que voltar. Eu sou obrigado a receber a minha irmã. Sou obrigado a receber a minha sobrinha. Professor, se quiser comentar a questão do Ifalambo, tem também 3 minutos para as últimas palavras. Eu queria só dizer uma coisa que... Sobretudo eu queria regressar na relevância da mulher, não é? Sobretudo... nós tomamos agora mais ou menos a etnia Pakongo como... Quando no casamento, não é? No casamento, porque em geral nós somos sempre levados a colocar em luz o próprio homem, não é? O homem que dá família, o homem que faz filhos, o homem que... Na tradição oral, em vez, nós temos um ensinamento que é muito interessante e que nos dá a possibilidade de ver quanto na família, em vez, é o contrário, é a importância própria da mulher. É um pouco, é, talvez, o sentido também deste encontro. É, o provérbio é o seguinte: Sombeleo, somba, ah, ou sompua, banabaco, ngulo zatelequa. Quer dizer, casaste? Não, foste casado. Isso de referido ao homem. Tu casaste? Casaste a mulher? Sim, casei a mulher. Não casaste nada, mulher. Foste casado. E os teus filhos são porcos que você vai levar, vai pastar e terás que devolver ao dono, que é a família da mulher. Vejam só. É, face, por exemplo, ao masculismo ou machismo ocidental, como é que a cultura africana reformula completamente toda a figura do homem, até reduzindo-o só simplesmente a um reprodutor, não é? Porque, de fato, até os próprios filhos nem deles são mesmo da mulher. Num simples provérbio. Portanto, quanta sabedoria nós temos na tradição oral que nos ilumina acerca de verdadeiros valores africanos, neste caso acerca da família e acerca dos relacionamentos e da valorização da mulher na família. Ok. Professor, sem palavras, resta-nos a agradecer pela esta aula magna e a sua disponibilidade que tiveste de reservar a sua tarde de sábado, que não tem sido fácil. Nós estamos muito agradecidos. Esta informação não vai ficar só para nós, também vamos partilhar, porque o espaço é de partilha, é de disseminação de informação. Estará lá no nosso website, para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui, se calhar também acompanhar. Então, bom final de semana a todos que se juntaram e até a próxima sexta-feira.